7, após Rota Floré, pouso 97. Copio 97, ingressa novamente no corredor Axé. 13197, chama em Recife 125, antena 3395. Chama agora, muito obrigado, 3197. Luiz, que no meu pé de corredor Axé, informa através do farol da barra. Luiz, autoriza o meu Rodrigo que mais quer acender o farol no 1500. Autoriza no Roderick Mike acender a 15007. Aguarde. Aguarde. Dimitri, 3250. Inicialmente TAP, 3250. Controle, November 8 Mike, está visual completo. November 8 Mike, para ingresso do circuito, chama então em 18.95. 18.95, November 8 Mike. Torre Salvador, está passando November 8 Mike, está na proa da rotatória visual. November 8 Mike, seu autorizado final 97, me reporta 3 milhas fora. Autorizado final do 7, reporta na terceira milha, November 8 Mike. 18.95. Salvador, boa noite, voa 971, final da 10, baixado e travado. Boa 971, muito boa noite, a gente já altimetra na 011, continua a aproximação e agora a autorização de pouso. Continua na aproximação, aguardando a autorização. Livre pouso, pichão 0, vento 080 graus, 1-1-9. Livre pouso, 0. Novamente, Mike, visual contrato com a final do 0. Afirmo. Gente, abriu com o seu desenquadrar como número 2 para pouso. Afirmativo, vai se enquadrar como número 2, o novamente, Mike, só internet após ingresso novamente na Xé, ok? Ciente das suas solicitações, continua a aproximação como número 2 e agora a autorização para toque remetida, pichão 7. Ciente, vai seguir como número 2, o November 8 Mike. Eric Mike engrossou na final do 17, visou a aeronave na curta da 1-0. Pois, fora da barra, prossegue no Bonfim, Interlagos. Gente, prosseguiu no meu pé, ingresso no Bonfim, fome em Parito para ingresso no Interlagos. Livre LS, desfotar 2 mil pés, último transformador 1-0-1, chama estabilizado no localizador. Transformador LS, desfotar 2 mil, 1-0-1, chama no localizador. Para Guarulhos, 360, aperto Lono 6, decola da 1-0, curva direita da El Leda Bridge. Controle 1-1-9-3-5, está no 5-5-1-2. 1-2-1-9, eu livrarmos pela esquerda o gol 971. Direita, corrigindo, direita. Gol 1971, Brasília Taxi via Alfa Juliette para o portão 04. Alfa Juliette no 4. 2062, sonificação desse motel 050, chegada mais. TAP 362. VMEC Mike, tu foi arremeter aos 44, livra direita. Aprove, solta point, chama controle 119, decimal 35. VMEC Mike. Curvando à direita, solta point, controle 1935, VMEC Mike. Isso até 2358. Se eu vou cruzar com tráfego à frente, 5 milhas, 11 horas, mantendo meu pé, um Charlie 150. Desço até 2000, chama estabilizado. Gente, desço até 2000, chama Salvador, apoio November Yankee Mike novamente na sua escuta no Axé. Gente, prossiga visão no meu pé no Axé, informa o farol da barra, November Yankee Mike. Visão no meu pé no Axé, informa no farol da barra, November Yankee Mike. M3 1-0, sonificação desse mantém 1-0-6-0, chegada a Mari. estabilizou, tá? 3858. 3858, completa a aproximação, aliás, chame a torre em 18, decimal 95. 1895, boa. Torre, boa noite, tá? 3858, estabilizou, ILS X-Ray, pista 10. 3858, ajuste altímetro 0-1, livre pouso, pistola 0, vento 090 graus, 109. Livre pouso, tá? 3858, pista 0. Livre. Então, 3858, o solo 50, livre direita, chama solo 121, decimal 9. 219, obrigado, senhorita, boa noite. Solo, boa noite, tá? 3858, livrou? Tá, 3858, livre táxi via Alfa Juliette para o portão 03. Alfa Juliette para o 03. Cruzador. 2 mil pés, 1 a 0, 9, não chamar estabilizado, tá? 3662. É 3 a 0, desceu para 3 mil pés, altímetro 1011. Tá livre da restrição de espaço, tá? 3662? Livre. Para 1500, livre. Após rotatória, prossegue para o pouso. Sente, prossiga no Bonfim, no meu pé, Novembro Yankee Mike. 2662 na porta laser, aqui, né, exatamente na posição que tá passando na vertical, ok? Et. Tá no localizador, tá 3662. Gente, completa a aproximação, acho que é 1895. 1895. Chamei a 6310, livre de exito para 2000, chama estabilizado no localizador. Para 2000, para estabilizado aqui na 6310. Galeão, na sua escuta. Fórmula 971, na informação Romeu, para cópia. Firmo, para cópia. Gol, Honorável 71, autorizado Galeão, nível de voo 360, decola da pista 10, primeira curva direita da LD da Bridge, autorizou 10, após o snap, após conforme a rota do plano, transponder 55107, controle Salvador 119, decimal 35. Pro Galeão, decola da 10 com a primeira curva direita. Upper Zulu 10 é a nossa aerolinha, Tael, transição lenta é a saída, 5597, 1935, na posição de número 4, corrigindo o gol 971. Gol 1971, saída da El Leda após bridge, cotejamento correto, reporte pelo posicionamento. Gente, então da El Leda bridge, vai reportar 1971. Para 1500, informe na rotatória, visual com campo, 9 embriões, que mais? É. 310, estabilizado? Estimativo, vai estabilizar agora, metro. Sete aproximação ali, vai assistir na torre Salvador, em 198, decimal 95. 295, ligaram. Isso, autorizado o toque remetido de Salão 7, o vento 090 graus, 132. Salvador, uma boa noite, Sinai 630, uma milha de interno, estabilizando o direto. Sinai 630, hoje o altímetro 0 no 1, continua a aproximação e aguarda a orientação de pouso. Vai dando, Sinai 630. Yankee Mike vai efetuar um novo toque remetida? Agora o novo Yankee Mike tem intenções de permanecer no circuito para um 5 toque remetida. Após prosseguir novamente nos corredores. Solo Salvador, tá 3662, livrou na sua escuta. 3662, livre táxi via Alfa, reporte aí para o Juliette. E a Alfa reportar entre a Juliette, TAM 3662. Correção, TAM 3662, autorizado táxi via Alfa, Kilo para remota 7, parte 3. Alfa, Kilo, remota 7, TAM 3662. Pouso, está na 6310. O Oceané 6310, informo Charlie 150, efetuou um toque arremetido na pista auxiliar. Tem livre pouso, Oceané 0, o vento 090 graus, 1992. Livre pouso, 150, Oceané 6310. Dark Luiz, que estou com a RMT 01, ingresso corredor Axé, chama controle 119, decimal 35. Mirek, Mike, chame a torre 18. Drank Whisky confirmando, suba e mantenha um no meu pé no corredor. Mirek, Mike, já avisou algum campo? Afirma, aviso lá. Para ingresso no circuito, chame a torre 1895. Torre 1895, novembro, Mirek, Mike. Oceana 6310, solo 02, liga direita, última solo 121, na décima 9. Direita, 129, de arma, trabalho. Oi, Salvador, tá passando o Avenente Mike, está visual com o 7. Avenente Mike, sou autorizado, final 7, reporta 3 milhas fora. Reporta na terceira milha, o Avenente Mike. M320, boa noite, livre táxi via Alfa, repartir sua Juliette. Chanel 6310, livre táxi via Alfa, Juliette, para o parque de correção, para o portão 6, portão 6. Alfa, Juliette, para o 6. Novembro, Mike, 3 milhas, 1 a 7. Novembro, Mike, autorizado, toque arremetido, pistão 1 a 7, o vento 090 graus, 1 a 2, 2. Livre, toque arremetido, 1 a 7, novembro, Mike. Somente para informação, novembro, Mike, sem intenções de permanecer no circuito, para a realização de aproximadamente 5 PGLs, ok? Sim, sendo sua solicitação, efetuará 5 toques arremetidos e após ingresso, corrido a 100. Novembro, Mike. Sempre. Novamente, Mike, Tocou Remeteu 07, sou autorizado com vai esquerda, ingressar no circuito de tráfego, me reporta para a base. Autorizado o ingresso no circuito, Fernando Rendon, no instante, reporta para a base, novamente, Mike. Bruno 763, autorizado, chame para táxi. Autorizado base, reporta tirada no sete, no Rodrigo Mike. Mike, go 1973, Romeu confere, pronto, cópia. Voo 1973, autorizado Galeão, nível de voo 360, decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da Elm e da Bridge, aperto 1-0 após SMAP, após conforme a rota do plano, transponder 5525, controle Salvador 1-1-9-35. Meg Mike, sou autorizado tanque remetido, pistola 7, vento 080 graus, 1-1-1-9. Levei tanque remetido no 7, novembro de Mike. Se tivesse no bom fio, no meu pé, então eu andaria pro Bravo, que luz. Go 1973, transponder 5525. Go 1973, protejamento correto, rebaixo para posicionamento. Também que Mike tocou remeteu João 1 ali da esquerda, ingresso segundo de tráfego e me reporta para girar base. Da esquerda, reporta para girar base, nós lembramos de Mike. Bravo Kilo Whisky, após a rotatória, prossegue para o pouso. Sócia, arremete e ingresso no axé, confirma. 9763, Puta 9, a bordo, alternado Galeão, alta 24 horas. Fala 763, está autorizado, Pati 1 no Índia, ponto de espera da 01185, ajuste 109. Espera 29010, 763. Para a girar base, no Rodrigo Mike. Rodrigo Mike, está autorizado a girar base, minha ponte 17. Corta na girada 17, Rodrigo Mike. Autorizado, toque arremetido, pista 97, o vento 090 graus, 112. Livre, toque arremetido, 97, 90 Mike. Salvador, boa noite, 3P5218, formação Romeu. P5218, sem identificação, desse mantenha 3 mil pés, 4 mil pés, altímetro em Salvador, 9019. Ajustado, vai descer a 4 mil, cidade de voamos, etapa. Somente Mari, 3P5218. 5218, voando Mari. Estou no 096, desça para 3 mil pés, o último trem Salvador no 091. Farei 2224, desça para 2 mil pés, VLS, chama estabilizado no localizador. 2 mil pés, com 1011, vai reportar estabilizado no localizador 2224. P5218, voe ETAP. Pronto, ETAP, 528. O circuito aguardando para girar base 90 Mike. Tango Kilo November autorizado, chama no término 43. O Gol no 763, ali mantém cabeceiro no zero. E mantém na cabeceira no zero, 763. Gente, o 1763 agora tem livre decolagem, pista no zero, vento 090 graus, 109. Vem aqui, Mike, está autorizado a girar base, me reporta sinal 17. Autorizado base, reporta sinal 17, vai ver aqui, Mike. O 1971 está no... para puxa acelamento. Gol, 1971, autorizado, chame para táxi. Vamos olhar. Escuta aí. Negativo. Nova Bank Mike. Nova Bank Mike, autorizado ataque arremetido, pista 17, vento 090 graus, 1-1-9. Ataque arremetido, Nova Bank Mike. Bruno 763, decolado 20, chama controle 119, decolado 35. 1935, Bruno 763, onde? Sabe bem que Mike tocou e remeteu 20, ingresso de circuito de tráfego e agora fazer a base. Próximo circuito e reporta para a GR base, novembro link mais. 60, posso cruzar 2 mil pés, vou direto Luiza. Confirme a posição após 2 mil. Luiza. Luiza após 2 mil pés, vou 763. Sabe que o Luiz que já avisou pro campo? Para ingresso no circuito de tráfego, China Torre Salvador é 198 decimal 95. Saiu Fox Juliet, pista para 3 mil pés. O altímetro em Salvador é 1-0-1. Bravo que o Luiz se mantém em 1500 pés e me reporta 3 mil fora. Gol 971 para o táxi, estamos com 147 a bordo, 3 horas e 45, Fernando Campinas. 1971, livre táxi via Índia para o ponto de espera da pista 10. Quando lá, chame torre 118, decimal 95, altímetro 10-11. Cliente autorizado via Índia, quando pronto na 10, 1895, no 971. 1895, obrigado, Alex. Torre Salvador, boa noite, passageiro 2224, estabilizou no ILS. Dá uma passageiro 2224, existe altímetro no 011, não continua a aproximação e agora autorização de pouso. Aguardando 2224. Torre Salvador, desejo que o novembro link Mike faça espera, pode girar a base. Já estou autorizado, já a base, novembro link Mike. Gente, estamos só passando um pouco para se quadrar melhor na final. Gente, novembro link Mike. Boa noite, eu vou 1971 pronto no ponto de espera da 1-0. 1971 mantém ponto de espera da 1-0. Será? Pressão na final da 1-7, novembro de live. Gente, está autorizado o toque remetido a pista 1-7, vento 090 graus, 1-1-9. Toque remetido 1-7, novembro de live. Rochelle RN3 no zero, boa noite. Informação em curso Romeu, ponto cópia. Alternativo, procedendo. Rochelle RN3 no zero, autorizado para Recife, nível de voo 350. Decola da pista na zero, primeira curva à esquerda, saída Cucajamo, Caju, Paperuísk 58, Transponder 5530, controle Salvador 119.35. Chanel 6310-350 para decola pequeno zero, primeira curva à esquerda, Boca Jamo Caju, a 358, transponder 530, 119.35, o controle. Certo, obrigado. Puxa, funamento. Batalha 6310. Passaredo 2224, tem livre pouso, fechando a 0, 0090 graus, 122. 2224, livre pouso, 990. Fazendo aqui, Mike, tô com o RMT 24, ingresso, corredor, acesso, no controle, 119.35. 119.35, na chave, no Vendrick Mike. Turno 763, chame o centro Recife 251, antena 3395. 251, 3395, turno 763. Controle Salvador, novamente para Tapango, November Inc. Mike, ingressando no Axé. Gente, November Inc. Mike, ingresso no Axé, meu pé, informe através para a barra. Formando através para a barra, November Inc. Mike. 096 na escuta? Prossiga. Sete aproximação, chama a torre em 1895. 1895. 5218, nível LS, chama estabilizado. Chamará a localizador 528. Tá no final do 7. Salvador, 1090, passou, estando estabilizado, avistando e baixo, checado. 1096, muito boa noite, existe altímetro 0111, informo Charlie no 50, efetuando 360 na final da pista auxiliar, espera com sua aproximação. Continua e aguarda a autorização de bolsa. Aguardado, gol. Passarela 224, salva 26, livre direita, chama solo 121, décimo 9. Direita com solo 219, obrigado. Salvador, passarela 2184, livrando aqui. 1096, vento 090 graus, 109, tem livre pouso, pista 90. Livre pouso 190, gol 1096. Solo, gol 903 para o táxi, caminho 181, está alternando Campinas com 0344 autonomia. Tranquilo November, fala. Tranquilo November, escuta. Tranquilo November, tem um ponto ATR da Trip ingressando no pátio 3. Tranquilo November vai ingressar como número 2, pátio 3. Tráfico sentido contrário, ATR da passarela vai parquear. Após o senhor pode finalizar o reboque e reportar. Tranquilo November está entrando neste momento no pátio 3. Gente, tá vendo a aeronave, tá no sentido contrário, a TR da passarela vai parquear no pátio 3 após o senhor finalizar o reboque. Ok, estou vendo nave em sentido contrário. Bom, 973, táxi à direita via Índia. Ponte espera 1895, ajuste 1091. Direita Índia, ponte espera 1895, ajuste 1091, gol 973, direita. É decolar, fica autorizado? Afirmativo, 971. Salvador, boa noite, CAN 3858, informação, Romeu. Zero, chega na margem. Zero. Gol 971, vento 080 graus, 1 nós, tem livre decolagem, pistão 0. Gente, agora 171 dá 1-0. Salvador, boa noite, o Trip 5218, passa o marcador externo, baixar travado. O Trip 5218, ajuste o altímetro no 011, continua a aproximação e aguarda a pista livre. Gente, 5218. A 3858, autorizado Fortaleza, nível de voo 370, decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, saída Momo Frutti, upper loop 1-0, após Bangu, após conforme rota do plano, transponder 5533, controle de Salvador, 119, decimal 35. Olá, 73, mantém ponto de parada 1-0. Fortaleza 370, conforme rota do plano, decola Momo Frutti, curva esquerda, transponder 5535 e controle 1935. Só confirma a aerovia após Frutti até Bangu e até Zulu 19. 3858, afirmo, cotejamento correto, reporte para posicionamento. Camarada. 3529, autorizado. O pouso, pistão 0, vento 080 graus, 1-1 nós. Livre pouso, 5-2-8. Gol 971, decola 230, estima controle 119, decimal 35. Gol 971, contato radar decolagem, me mantenho 360 após 2000, direto Leda. Gente, após 2000, pro de Leda, 971. Está autorizado o ingresso no circuito de tráfego 17, me reporta para girar a base. 3858, autorizado, reporte para o táxi. Chama táxi 3858. Trip 5218, solo 32, livre direito, estima solo 121, decimal 9. Direito, estima direita, estima solo A decolagem da pista 1-0, o vento 080 graus, 1-2-2. Vai, 971, eu vou direto bridge. Pro de bridge, 971. Trip 5218, solo. Trip 5218, 70 aeronave, rebocando no pátio 3. Rumo norte, mantendo o número PS, prosseguindo o visual para Salvador, sem interferir com a sua aproximação. Ele para o 5218, ele pode prosseguir eu aguardo, aeronave. Se o reboque está ocupando ou não é nada daquilo, você tem condições de ingressar? Tem condições de ingressar, porém não ocupado. Certo, então. A aeronave desse reboque se deve parquear na alguma última posição do pátio e depois que ela liberar o seu ingresso. Então, ela está virando já o nariz direto à posição. Afirmativo. Agora então, o parqueamento prossegue. Mandou Salvador, gol 1963, decola da El. 1963, Tata Radar Radar Ecológica, submantenho 360, posso cruzar 2000 pés, vou direto letra. É, subida para o 360, 3000 direto letra.